andrecdesmoral.com.br. Bloqueado no teu celular, mas tô online no teu coração. E nele tem um aplicativo da saudade, toda noite que vem uma notificação. Meu orgulho é uma pedra de gelo que se derrete com o meu chamego. A gente é feito imã e metal que se atrai de um jeito natural. Você vai recair e vai voltar pra mim. E não adianta superar, o teu maior vício é me amar. Você vai recair e vai voltar pra mim. Nem cachaça tem os meus efeitos e te embriagar com o meu beijo. Cheia da moda, a loja que me veste, Léo Divulgações, Aju, WR Divulgações, Mara Divulgações, estoura o galeguinho. Tô bloqueado no teu celular, mas tô online no teu coração. E nele tem um aplicativo da saudade, e toda noite te envio uma notificação. Seu orgulho é uma pedra de gelo, se derrete com o meu chamego. A gente é feito imã e metal e se atrai de um jeito natural. Você vai recair e vai voltar pra mim. E não adianta superar, o teu maior vício é me amar. Você vai recair pra mim. E cachaça tem os meus efeitos de te embriagar com o meu beijo. Você vai recair e vai voltar pra mim. E não adianta superar, teu maior vício é me amar. Você vai recair e vai voltar pra mim. Cachaça tem os meus efeitos e te embriagar com o meu beijo. André Cedês, o moral de Bicoara.